sobe, ela sobe. Começo hoje. Muita gente. Aonde é que estão as líderes? E aonde é que andam os líderes? Oh yeah! Hoje abafamos, primo, hoje abafamos vocês. Meninas! Meninas! Meninas, desculpem lá, mas vocês hoje perderam. Não! Meninas! Meninas! Esta vai diretamente para as meninas, em especial para os meninos. Repetidamente! Tomar conta de ti, dar-te um banho, vestir-te de pijama, fazer-te uma babinha, meter-te na caminha, ler-te uma historinha e deixar-te bem calminha. Oh mamãe, preciso de alguém do meu lado que me dê um bonito sorriso bem rasgado. A morte da manhã, pela tarde, pelo fim do dia, mas o corpo quando sonho era o que eu queria. Não é preciso muito, é muito simples, na verdade. Só quero amor bom, carinho, solidariedade. Faz-me rir e eu prometo que não te faço chorar. Trata bem de mim e eu bem de ti vou tratar. Olá, nena, quero tratar de ti. Come on, tratar de ti. Tanto bom de outro, tenho tudo aqui. Chega só um pouco perto de mim. É contente que nunca me senti assim. Tenho por ti, faz a coisa certa. Como Spike, não posso usar e abusar. Tipo o brinquedo favorito, mas tem cuidado. Por favor, não o deixes partir. Dou-me tudo que eu puder, tudo que tiver. Tudo que tiver, tira os deuses, era a minha mulher. Roubamos o foguete, vamos dar uma volta até à lua. Escrevo um livro no caminho, com a alma toda nua. Procriamos tipo quantos planos derem pelos anos. Procriamos mais um pouco. Eu adoro fedelho, escrevo o teu nome no meu corpo. Para toda a gente ver, bem piroso. Está tudo previsto, por isso existe e não resista. Dá-te mais um pouco disto. O abacuro fez-me como a brisa do mar. Tenho um monte de ele guardado e está quase a estragar. Envelheço alternado, eu bem gordo, tu bem magra. Acabamos com o som nacional de Viagra. Faz-me rir e eu prometo que não te faço chorar. Trata bem de mim e eu bem de ti vou tratar. Olá, chega. Para as minhas preces, senta-te aqui, vou te cantar um som. Doce como tu, como um bombão. Let's go! Olá, minha, quero tentar de ti. Dá-te um monte de outro, tenho tudo aqui. Chega só um pouco perto de mim. Acredita que nunca me senti assim.

insisto na criação de algo que é elemento de psique. Desligo o estereotipo, tipo quando a gera que revela a falha na feia de onde veio a pura graça. Não queiras clonar o prof que faz de ti a sombra de uma, se o cor vai por onde for o fulano que te destrói. É difícil ser o que eu já vi aqui, é difícil ter o que é fiável e se agarras no lado da criação. Eu escrevo que eu devo se dar ouvido ao que pelo ouvinte eu vi desde cedo, com a cena de ser o mesmo em 24 horas. Respiro puro longe do vírus que eu defino por doença, falta do espírito criativo. Não espero que expira, fé, respire, tiro o pé da cópia, volta a fazer o chão do prédio como deve ser. Ouviste, vá, pesca, trago o peixe que tu és aqui, não fiques na utopia. Confia em ti, faça com que quem te convide consiga ver em ti a distinção da cópia do artigo que assinala a tua destruição. Vivi sinto nesta arte, nos teus sol, letras surgem da alma. Efeito dominou, aqui sou único. Na forma como crio, sou o próprio no que escrevo e não me sinto vazio. Vivi sinto nesta arte, nos teus sol, letras surgem da alma. Efeito dominou, aqui sou único. Na forma como crio, sou o próprio no que escrevo e não me sinto vazio. São comunidades, brilhambos sem descartos e alcatrão sujos, rasgados por cátios hortelã, deitados nas dunas, palheiras e tudo, olhos penetrantes, pensamentos lavados. Bebemos dos lábios refrescos gelados, cerramos segredos, saltamos rochedos em câmara lenta como na TV. Palavras a mais na idade dos porquê. Dunas, como canção de vãs. E quem nos visse deitados, cabelos molhados, bastante enrolados, dos sacos cama salgados nas dunas, roendo maçãs, erguer garrafas de óleo, boiando vazias nas ondas da manhã. Bebemos nos lábios refrescos gelados. Onde? Nas dunas, em câmara. Nas dunas, as tuas, as dunas, nas dunas. Vai, Marcelo. You are, you are, you are.

Yeah. Tão bom Canal 2 da Atena Web. De mim ter cuidado.

para escorrer um sangue novo e acender a chama ausente, prometendo que é para sempre. É o tempo roubado, a razão de existir, o momento passado. Destino traçado no mapa a fingir, um futuro distante e iludido. É o amor precioso. É o amor. A razão de existir, um momento passado e perdido. É o amor receoso, o destino traçado no mapa a fingir, um futuro distante e iludido. É o amor receoso, precioso. Sabe o que está a acontecer? Vejam vocês o que aconteceu comigo. Vejam lá bem as coisas que a vida nos terá. Apaixonou-se por mim a mulher de um grande amigo, mas eu não sei se lhe conte o que ela lhe faz. É melhor não, pode pensar que eu minto, pode julgar que sou eu que ando atrás dela. Ele anda cego e não vê, não vê seu amor fingido, e só o posso ajudar dizendo assim para ela: não andes atrás de mim, não quero nada contigo, basta tu seres a mulher do meu maior amigo. Não andes atrás de mim, não quero nada que é teu, essa mulher de um grande amigo meu. Vejam vocês o que aconteceu comigo. Vejam lá bem as coisas que a vida nos terá. Apaixonou-se por mim a mulher de um grande amigo, mas eu não sei se lhe conto o que ela lhe faz. Não andes atrás de mim, não quero nada contigo, basta tu seres a mulher do meu maior amigo. Não andes atrás de mim, não quero nada que é teu, basta tu seres a mulher de um grande amigo meu. 2. Segundo fim, foi no ar.

teu sorriso. Lord of mercy, you a tall glass of water. On the Pagata, keep on the border. Bought the whole ball, now they waiting for the order. Finally caught an eye like I'm that type of guy. Right to my rash, follow from scar until tomorrow. Until then, listen to my girl, Jessica Amaro. Baila, baila, esta canción. Jessica Amaro. Baila, baila, con pasión. Baila, baila, fuerte tu voz. Yeah. Baila, con mi corazón. É isso mesmo, pessoal, a vida está difícil para todos, mas ainda existe uma luz no fundo do túnel. Eu fiz em silêncio votos de um próspero semente em 12 uvas ao 12º mês. O balanço é ver o braço tatuado ao odisseia de uma vida feia, cheia de peripécias do qual impeçam que eu depressa saia. Do engodo põe-nos gordo com estresse, esquece, não há doces na mesa, é só despensa, nada que nos tire. É só vestir o disfarce e dar um falso sorriso, por não ser visto na classe que recusa a base até que passa a crise. Inerte no lar e mete graça em qualquer que seja a origem. Não fique quieto, exige novo sorriso, não para. No desfile de mais de 1000 isentos de um gesto que paralisa o déficit que paira na moral de quem vence na lista da crise. Sem casa põe raça e a causa da greve, até que soa essa dor da nossa classe que quase fica sem classificação no retrato social. Diga abaixo do chefe que leve o que nos deva a domicílio. Tudo aqui é fugaz. Contigo aqui é uma soma do que foi. Por isso é agarrar a vida com amor, com paixão e confiança. Apreciar cada momento. O sonho é quem comanda a vida e nós, quem comanda os sonhos. Vamos com o peso do mundo em cima dos ombros, armados em astronautas voar em direção à lua, sempre à procura de colorir as paredes velhas desta rua. Nus como a paisagem que vemos no horizonte, a vaguear por cima da ponta, chegar cada vez mais longe, voando livremente sem saber o que nos conduz e o que nos mais sustenta. São estrelas que brilham sem luz. Eu também quero voar alto e não ficar preso no chão, sonhar, concretizar, deixar de lado a solidão, embarcar na brisa sem rumo, lutar por um futuro bem melhor que este presente. Nervoado pelo fundo, eu sei que posso brilhar, pois eu odio amor. Nós também somos estrelas, mas poucos sabem dar valor. Mas eu tenho uma razão para continuar a lutar. É que nada valem os sonhos, não os concretizar. Tudo aqui é fugaz, tudo aqui é breve. Uma soma do que foi, por isso é agarrar a vida com amor, com paixão, perseverança e além do destinado. E ambições, eu não ambicionei nenhuma crise. Fui enganado por um governo que diz que foi tudo um deslize. Se a Tuga fosse pista de gelo, eu até acreditava nisso. Mas aqui é o povo que gela escorregando para o precipício. Lícito é mentir com patologia compulsiva. Se nos revoltamos a tribunais e batalhões de polícia. Do lado temos ideologia que nos educa em sintonia. Mas como somos ovelhas negras, eu caço até todo dia. Sinto a dor da minha gente que gera descontentamento. Olhar para o recibo de vencimento, pensar qual será o intento do tempo que passa em sofrimento e desgraça. Não olha género nem raça, apenas a cor da massa e vaza. A nossa vida com uma ampulheta partida. Sonhar é um privilégio, poucos têm uma saída. Então saímos do país com uma ambição forasteira e esquecemos que em qualquer lugar somos sempre grande areia. Tudo aqui é fugaz, tudo aqui é neve, uma sombra do que foi. Por isso é agarrar a vida com amor, com paixão e confiança. Apreciar. Quero-te ver e te dizer que te quero e que te espero, pois sou louco por ti. Quero-te dar o meu amor e sentir o teu calor quando tu estás aqui. Quando tu vais junto de mim, já não consigo controlar os meus desejos. Quando te olho, fico calado e no olhar de apaixonado quero os teus beijos. Louco, tu pões-me louco, é na magia do teu corpo que eu quero me perder. Louco, tu pões-me louco, sei que te amo e que te chamo de minha mulher. Mesmo que tu fujas, por ti vou esperar. És a mulher que eu quero e que sempre vou amar. Tu pões-me louco. Quero sentir teu corpo no meu e dizer que sou só teu, tu és minha paixão. Quero ouvir da tua voz aquilo que há entre nós, não é uma ilusão. Quando tu vens junto de mim, já não consigo controlar os meus desejos. Quando te olho, fico calado

Exato.